Cola da 1-0, saída Coral 1-Bravo, o controle 1-9-8, transponder 0260. Autorizado para Porto Seguro, nível 190, saída via Whisky 33, a Raíra direto da cola da 10, Coral 1-Bravo, 1198-0260. Correto, azul 2774, chama pushback acionamento. Chama aí, obrigado. Da colada 03, controle 119-8. Controle 198, eu vou no 354, uma boa. Boca. Vou no 354, boa noite, contato radar, uma senha 230 na saída Boca. 230 na Boca, vou no 354. 1-2-2-2, tu me informa a velocidade? 2-5-0, 1-2-2-2. Já fica possível, interrupção, é o número 2, eu segui o tráfego da companhia, tá 11 milhas. Reduzindo, 1-2-2-2. Romeu 4, 2774 azul, solicito pushback acionamento, Tony. Tá autorizado, azul 2774, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi grande. Olha, passarei do 2224, pra variar, não tem extra-aero aqui pra chamar a gente. Ah, ok, o passarei 2224, iremos informar mesmo. Aguarde na posição, caso o sinalizador chegue, siga as instruções do mesmo. Positivo. No ILS, igual 9045. 9045, chame turno na frequência no decimal 6. 8-6, obrigado. Boa noite, 1045 no ILS da 1-0. 1-0-45, ajuste 1-0, 1-2, pouso autorizado da 1-0. O vento é 080 graus, 08 nós. Sem livre, pouso na 1-0, com 9045. Autoriza o voo no 354 direto a Aracaju? Voo no 354, aguarde programação com o centro Recife. Gente, agradeço. O Guru 222, pista para 2000 pés, autorizado ele a ser reposto estabilizado. 2000, autorizado a QA, voo no 222. Autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, agradecido, voo no 354. Azul 4062, isso é para 2010, o ajuste 9092, autorizado ILS-FC. 2012, ILS 4062. localizado, voo na 228. Como 228, chamei pelo Salvador, na frequência 18 decimal 6. 18,6, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Gono 228, estabilizado, X-Ray da 19. Boa, Gono 228. Aguarde a autorização de pouso, o ajuste no 012. 012, aguardando, Gono 228. Autorizado, ILSFP, reporte estabilizado. Autorizado, ILSFP. 1354, chame seu 3P, na frequência 12085, alternativa 25.45. E Vitória. Gente, azul 2774, táxi via parte 3, chama para ingressar no principal. Parte 3, chama para o principal 2774. Gol 9045, táxi via Alfa, chamamento da Juliette, seu celular é 10. Alfa, da Juliette, gol 9045. Gol 228, pouso autorizado, 10, vento 070 graus, 62 de nós. Ele pouso 90, gol 9228. Azul 2774, táxi via pátio principal, Índia, chame no ponto de espera da 10 para a pré-decolagem. Autorizado então, pátio principal, Índia, e chame no ponto de espera para a pré-decolagem 2774 Azul. Espera. 2774. Azul 2774. Observe a nave na curva final, um Boeing da Gol. Após a mesma linha, mantém a 10. Após a Boeing, o 2774 ingressa e aguarda. Ele é Azul 4062. 4062, chame Turri na frequência 9 decimal 6. 18,6, boa noite, 4062. Azul 4062, final de 8 milhas visual. Boa noite, Azul 4062, aguarde, pista livre. Ajuste 1012. Fire 12, completo e aguarde, 4062. Voo 9045, portão 08, autorizado a ingressar no pátio. É, a gente vai pro 8, voo 9045. Gol no 228 no solo 12, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Mais da Juliette, com 228. Azul 274. Azul 274, autorizado a decolar, 10, vento 060 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem para 274. 774 decolado, Zuno 4, controle 19-8. Controle 19-8, boa noite, obrigado. Alô. 4062, pouso autorizado, número 0, vento 070 graus, 07 nós. Livre pouso, número 0, azul, 4062. O Gol 1228, prossiga o táxi em frente, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, valeu. Direto Coral pro 2774 azul, obrigado. Alfa, Kilo, 3 Romeu azul, 062, obrigado e boa noite. Boa. É, canal sem nada reportado, 68 no motor esquerdo, 70 no motor direito, 50 no motor. Valeu! Paulo Salvador na escuta do Sound Yankee Golf. Sossiga, confirme para o Platão. Tango Yankee Golf, solicitação de reboque da posição 09, a posição 1 no 4 da rebota do Pachono. Tango Yankee Golf do, do gate 9 para remota 1 no 4. Está autorizado iniciar aí o reboque. Que forma um Boeing da Gol prosseguindo para o gate. Olha, o tráfego já passou aí no gate 7, está autorizado. Prossiga com o reboque, informe no término. Cliente, reportarei. 2226. Passaredo 2222, prossiga. Passaredo 2228, ciência alfa, solicita autorização de dados para a vitória da conquista. Ok, 2228, aguarde um minuto, cópia da vitória da conquista. Saída é Arbor 1 após Alefa. Arbor 1 após Alefa, graças. Do 2228, cópia. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, via rosa do plano, decola do 10, saída Arbor 1, após Lefa, controle 119.8 e o transponder 5415. Decola da 10, saída Arbor 1, após a Alerta, pode responder 5415, após controle 119.8, após Salvador, é o Tango e Antigolf, informando a aeronave baseada na posição 1-4 da remota do Pátio 1. Mestre, frequência livre, Tango e Antigolf. Salvador, gol 9046, está tendo as condições com a Alfa para cópia Covid. Gol 9046 está autorizado com fins 380, o nível via Antezulo 21, decola da 10, saída Arbor 1, após Elefa e após ser conforme o plano. O controle 119 décima 8, transponder 5431. Autorizado com PIS 380 pelo Zulu 21, decola na saída Arbor 1, transição Elefa, controle 198 e transponder 5431. O 9046, correto, chama o pushback até na mesa. Bom dia, 9040, da rua, informação é alta. 9040, bom dia, na chegada Bomed 1, desça para 3.000 pés, o ajuste 9012. 3.012, sabe da tropa de boa? Aguarde. Já. 1972, autorizado Vaduna. 9040, autorizado Itap. 2774, está passado 5 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéu na frequência 120, décima 1. 1201, controle, boa noite. O972 autorizado, ele é SST, reposto estabilizado. Autorizado, vai informar o 972. Autorizado, chame táxi 2222. Eu e onde agora? Salido, o procedimento pode chamar estabilizado, 9040. 9040, prossiga para 2000 pés, autorizado e LSFP, vai seguir o tráfego à frente da companhia, reposto estabilizado. Vai, tá bom. Obrigado. Estabilizou 972. 972, chame tudo na frequência 18 decimal meio. Obrigado. Série 2228, táxi via pátio, Índia, foto esperadão no 018, chame a torre para decolagem. Obrigado, pátio, Índia, quando o próximo foto esperadão 10, chama a torre. Salão 972, na área estabilizada. 72, gente, guardei autorização de pouso. O ajuste no 01, né? Aguardando 972. Bom, no 972, pouso autorizado 10, vento é 050 graus, 62 nós. Eu vou no 0972. Autorizado 9040 da Gol. 9040, chame turno na frequência na noite decimal meia. 18:30, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, 9040, pro externo 2:30. O 9040, aguarde autorização de pouso. Guardando. Mantém o ponto de espera, passarei 2228. para a direita, 972. Boa, no 972, no sol, 45, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa e da Juliette. Voo 940, autorizado pouso 90, vento é 050 graus, 62 reais. Teve pouso 910, nave 040 da Voo. Ok, vai cumprir a inferior então, é isso? A Lima tem 10. A Lima tem 10 com 3228. O Luno 972, condições de ingressar naquilo, agora à esquerda, posição 612 Lima. Agora já passou aqui. Ok, então prossiga em frente, Alfa, Juliette, meia dúzia, Lima, é a posição no pátio 3. Gente, Alfa vai voltar pela Juliette para meia dúzia, Lima, obrigado. Alfa 040 no solo aos 48, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08. Ou 9040. Ué, faz a gentileza pro 9040. Antiga. Pede pro colega da Infraero que tá com a picada, bem aproado pra pista, pra ele pelo menos abaixar um pouquinho o farol. A gente vai livrar a pista, o farol vem bem na nossa cara do carro. Ah, ok, gente, grato pela informação, a gente vai passar aqui via rádio pro mesmo, obrigado. Obrigado, senhor. Passarei 2228, decolagem autorizada, 10, o vento é 070 graus, 62 nós. Autorizado, decolagem, 10, 0722. No 8, puxa acionamento. 9046 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamará. O Gol 9040, seu portão está sendo desocupado no momento, mantenha a posição antes da Juliette. Ok, vai manter a posição. Se o colega puder puxar um pouquinho para trás para ajudar, a gente agradece. Obrigado. O passarei 2228, decolado aos 49, chame o controle 198. Controle 198, obrigado, boa noite. O 9046 é, é a torre? A gente copiou o colega, ele vai empurrar um pouquinho para trás então. Ok, pode manter aí nas proximidades aí do gate 9, através aí do 9, deixando a área do gate 8 aí livre para a companhia partir. Ah, tá ok, velho. Maravilha, obrigado, viu? O 9040 da Gol, prossiga pro gate 8, atento ao pushback aí do companhia. Ok, ficar atento, prossegue pro 8, Gol 9040. Obrigado. Ah, é. Obrigado, senhor. Obrigado. Entendi. Júlia, autoriza a passarela 2228, vai direto para Arbus? Já do Arbus. 2228, obrigado. Tio, voo 9046 é autorizado, táxi via Pátio Índia, chame no ponto espera da 10. Boa noite, na chegada é Bomé de Uno, desça via para 2000 pés, do ajuste 9011. no Pantera da 10, boa 9046. Boa 046, autorizado a decolar no 0, vento 050 graus, 05 nós. Vem decolar de tal no 0, boa 9046. Bruno 888, bom dia, na chegada é bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste é no 011. 4.000 após a posição árvore, foi direto vitória da conquista. Após a árvore, direto vitória da conquista, passou 3228, muito obrigado. Aos 58198, Gol, obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, Gol 9046. Gol 9046, contato radar, mantém 380 na saída Arbo 1, após 2000 pés, Gol Elefa. Após 2000, Elefa, Gol 9046. Azul 6908, na chegada Bomed 1, desse mantenha o 050. 050, na próxima de 1, o Azul e a 908. Controle, boa noite, 82. Prossiga. Completamente resolvido, eu sou a Felícia Prédio. Aguarde mais próximo, Duna. Plan 3170, autorizado em LSFT, reporte estabilizado. Confirmo, Plan 3170. Autorizado em LSFT, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, 3170. 1888, mantenha a chegada número 2 na aproximação.